Jesus, tu és a razão da minha vida. Tu és o meu Deus, a minha força e o meu descanso, princípio e fim, amanhecer e entardecer. Jesus, tu és a razão da minha vida. Tu és o meu Deus, a minha força e o teu descanso.